Ô João, vamos apanhar limão. Ô João, vamos apanhar limão. Ô João, vamos apanhar limão. A prefeitura não pode funcionar e quem mandou ela fechar foi o prefeito seu Rumão. É homem franco, não é homem de miséria. Todo mundo ele deu férias pra ir apanhar limão. Ô João, vamos apanhar limão. Ô João, vamos apanhar limão. Ô João, vamos apanhar limão. Ô João, vamos apanhar limão. A pretoria tá fechada no momento, hoje não tem casamento, seu juiz já disse não. Falou os noivos, é por isso que me bato, vocês hoje compram mato, primeiro apanha limão. Ô João, vamos apanhar limão. Ô João, vamos apanhar limão. Ô João, vamos apanhar limão. Ô João, vamos apanhar limão. O açougue ficou fechado e o povo ficou zangado, um açougueiro Bastião. Mas ele disse, hoje boi eu não abato, hoje carne só no mato, depois de apanhar limão. Ô João, vamos apanhar limão. Ô João, vamos apanhar limão. Ô João, vamos apanhar limão. Ô João, vamos apanhar limão. E a farmácia lá no mato tá fechada, o doutor é camarada, é homem de opinião. E ele disse que injeção hoje não tem, lá no mato pode ser, e depois de apanhar limão. Ô João, vamos apanhar limão. Ô João, vamos apanhar limão. Ô João, vamos apanhar limão. Ô João, vamos apanhar limão. Limão. Ô João, vamos apanhar limão. Ô João, vamos apanhar limão. Ô João, vamos apanhar limão.